O meu lute você quer, o meu fregue você quer. Você é muito suspeito, em Metro City eu chamaria o prefeito. Se for ficar me seguindo, se for me procurar, escuta o que eu vou te falar. Veste a armadura que a porrada vai estancar. Se for tiro pode escolher o mapa, na corrida vou em qualquer pista. Se for luta eu vou na roleta, mas se você perder paga a ficha. Porque eu gosto de jogos e não brinco na quebrada. Vamos logo jogar contra e resolver essa parada. O meu loot você quer, o meu frag você quer. Você é muito suspeito, em Metro City eu chamaria o prefeito. Se for ficar me seguindo, se for me procurar, escuta o que eu vou te falar. Veste a armadura que a porrada vai estancar. Se for tiro pode escolher o mapa, na corrida vou em qualquer pista. Se for luta eu vou na roleta, mas se você perder paga a ficha. Porque eu gosto de jogos e não brinco na quebrada. Vamos logo jogar contra e resolver essa parada. Eu gosto de jogos e diversão, começando a sua do centésima, quinquagésima, qualquer coisa edição, porque a gente não sabe qual que vai entrar aí. Pra falar sobre os principais acontecimentos de 2016 na visão dos ouvintes da justiça, cara. É isso aí. Esse episódio é um episódio especial. A gente tá gravando só com ouvintes aqui. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Chacal Sniper e aqui comigo tem o Mota. Opa, tamo aí, gente. Boa noite, cara. Com a gente também tem o Robinho. Fala galera, eu também era conhecido como Chacal Clone. Eu queria ser sniper, mas como todo mundo viu nos jogos do Santos, eu não tenho boa fantasia. E com a gente também tem o Pyro. Rapaz, viu o vídeo da Anitta? Perguntei pra minha mulher se não era fake e ela tá sem falar comigo. E com a gente também tem o Chacalzinho, Chacal Júnior. É o clone. Fala aí, galerinha. Beleza? Beleza. Bom, embarquem então com a gente nessa retrospectiva bolada logo depois do Ximenes. Ximenes? Ou não, não tem Ximenes. Não tem Ximenes. Meus amigos, como diria o glorioso Ninja Inimigo, que acontecimento mais relevante vocês consideram que rolou agora nesse ano de 2016? Porra, em 2016, ó, teve uma estrela que brilhou no céu. Não foi só Botafogo, que é a nossa estrela solitária. E tem um podcast aí que adora falar que ela não existe. Mas aí, o moleque maroto aí de Caxias, rapaz, dominou esse ano, hein? Pivotex. Tá o famoso Barreira. Pois é, cara. Com aquela voz era inevitável. O sucesso, né? É verdade, cara, é verdade. Aquela voz de narrador, cara, aquela voz de radialista, aquela voz de sedutor. Só de falar eu já fico arrepiado, cara. Pois é, cara, tava querendo convidar o Pivoto pra narrar partida de futebol, cara, mas ele acabou começando a narrar outro tipo de esporte, né, cara? Esse ano o Pivoto, pô, narrador de jogo de luta, cara. Extremamente carismático, né? O sucesso é inevitável, esse cara vai chegar, vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo, com certeza, cara. O Pivoto esse ano narrou o Fight in Rio, que é um evento, né, tipo, importantíssimo de games de luta que rolou aqui no Rio de Janeiro. Ele narrou também a versão de Natal do Fight in Rio, que foi uma versão beneficente, foi muito maneiro. Infelizmente não tive a oportunidade de comparecer, mas eu vi as fotos, achei muito legal. Mas é isso aí, cara. O Pivoto, tipo, arrebentou aí na narração. Acho que daqui a pouco ele tá aí aparecendo aí, cara, nos canais de TV, entendeu? Tá narrando etapas aí de torneios relevantes pra caramba aí. Não demora muito, não. Eu acho que isso aí, cara, é o universo conspirando, porque só, o maluco tá narrando já joguinhos, né? Competição de joguinhos de luta. O maluco tem uma voz maneira, o maluco é carismático. E também tá fazendo uma parada foda, que é o quê? Legendar joguinhos, tá traduzindo joguinhos oficialmente, cara. Que nem o Final Fantasy, olha só. Pô, cara, isso não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa, cara. O cara que é nosso amigo, a gente fica extremamente orgulhoso. Com certeza, cara. E assim, falando sério mesmo, cara, como aqui o mercado brasileiro em geral tá crescendo e cada vez mais os jogos são localizados não só em texto e também em dublagem, o cara pode já entrar colocar numa narração aí, cara, no futuro, já pensou? Pô, cara, se algum amigo meu dissesse na infância que algum dia participar de qualquer maneira, não importa como, de um jogo de Final Fantasy, cara, da série Final Fantasy, eu ia duvidar, com certeza, cara. Na verdade, se algum amigo meu adulto dissesse que ia ter qualquer participação em algum game da série Final Fantasy, eu ia ter sérias dúvidas. Pô, o Pivoto saiu aí, surpreendeu. O nome dele nos créditos dá até emoção, cara. É incrível. Não, e assim, cara, apesar da um ou outro não gostar, né? Por motivos, até porque a série Final Fantasy foi decaindo ao longo do tempo. Mas, cara, esse jogo em particular, o Final Fantasy XV, é um dos mais esperados de toda a franquia. Ficou aí, ó, acho que 10 anos em desenvolvimento, certo? E, pô, de uma... Deu mal, uma franquia de jogos que todo mundo que é jogador hoje em dia tem um carinho especial. E tu vê um brother teu, cara, com o teu nomezinho lá estampado na localização, que, pô, de qualquer um que já fazia localização de um tipo de jogo desse, né? Pô, de grande porte, tão esperado. Ver um cara desse que a gente conhece lá, cara, é um orgulho do caralho, velho. Falar assim, pô, meu irmão, conheço o parceiro que, pô, localizou esse jogo. Cara, é muito foda, velho. Fiquei orgulhosão do moleque mesmo, entendeu? Exatamente. Muito, eu ouvi vários elogios, cara. Localização, na verdade, eu tinha falado de tradução antes, mas o termo certo é exatamente esse que o Pairão falou, localização. Assim, eu ouvi vários elogios, o pessoal falando muito bem, assim, tinha, tipo, termos misturando gíria, tem várias carioquices, entendeu? Pô, achei muito maneiro, cara. Eu, infelizmente, não joguei o jogo ainda, mas eu li uma série de elogios de gente que eu não conheço, porque é melhor ainda. Então, pô, só orgulho aí, só felicidade. Comprei e não joguei, vou começar a jogar hoje. E quem mais que surpreendeu nesse ano de 2016, na opinião de vocês? Pô, cara, o Pivoto não foi o único brasileiro que brilhou na TV, não, cara. É Thiago Leifert aí ganhando um programa de games na Globo, cara. Quem diria? Quem diria, né? Finalmente a Globo tá voltando a dar atenção pra isso, né? Ela já tentou fazer isso muito tempo lá atrás, no começo dos anos 2000, se não me engano. E agora tá finalmente dando um pouquinho de atenção pra área de games e eu acho que escolheu um cara que faz sentido pra esse tipo de programa, né, cara? Porque o Thiago Leifert, ele tem uma conexão com o público jovem e ele já tem envolvido com games. Ele narra o FIFA. Pra quem não sabe, os jogos da série FIFA são narrados pelo Thiago Leifert já há alguns anos. Eu sou jogador de FIFA compulsivo, então a voz do Thiago Leifert acho que é a voz masculina que eu mais ouço na minha vida. Eu não aguento mais, mas ele faz um bom trabalho. Tem muita gente que critica a narração dele, eu acho ótimo, eu acho descontraído, não me incomoda nada. Eu joguei o FIFA que ele narra também, pra mim, tipo, tranquilo, cara, entendeu? Não é uma narração que você vê em jogo de TV, mas pra tu jogar é até maneiro que ele é um pouco mais descontraído, mais diferente, né? Mas assim, e o programa é maneiro? Eu nunca vi, cara. Realmente eu nunca vi. É legal o programa dele? Eu assisti. O programa é legal, cara, só que pô, são 15 minutos, passa na madrugada. O público Exatamente. De games, o público já tá muito acostumado com o YouTube, certo? Não dá pra competir, cara. Tem muito material de qualidade no YouTube. O cara não vai ficar acordado de madrugada pra assistir 15 minutos, por mais que o Thiago Leifert seja carismático. Exatamente. Eu fiquei sabendo, assim, de muita gente que tem tentado acompanhar o programa naquela ideia de tentar incentivar e mostrar pra Globo que esse tipo de programa tem audiência, entendeu? Até que tá fazendo um sucesso um pouco maior do que eu esperava. Eles estão fazendo até uma versão reduzida do programa pra passar no Esporte Espetacular domingo de manhã, entendeu? Pra quem não pôde acompanhar de noite, passa de manhã no Esporte Espetacular. E, cara, tem sido interessante. Eles têm apelado bem pro público, assim. Eles já chamaram o Afonso Solano, já chamaram o Caquinho do Nerdcast, o Carlos Volta. O próprio Wendell Lira. Acho que, se não me engano, ele foi no primeiro programa. Primeiro programa ele tava lá. Primeiro programa. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo aí é uma coisa que eu não sei se alguém falou, porque realmente eu não tenho tanto contato com essa galera. É realmente a TV imitando o YouTube, né, cara? Porque o que ele faz é um programa padrão de um YouTuber, entendeu? É verdade. Há um canal de YouTube na TV. Então, assim, a Globo falando, porra, cara, a gente quer pegar uma fatia desse mercado aí, e se demora, eu não acho difícil a Globo ter um canal oficial no YouTube com esses tipos de programas, entendeu? Sabe que eu tenho a impressão que essa é uma briga muito mais do Thiago do que da Globo? Eu acho que ele brigou por esse espacinho de 15 minutos na madrugada pra fazer o programa. Não, porque, tipo assim, como o programa é de madrugada, assim, eu não tenho noção do alcance. Mas geralmente a gente fica, como a gente fica muito no YouTube, na internet, a gente tem essa noção de que, pô, não, a internet é muito maior, a televisão tá perdendo força, mas, cara, na verdade não é, cara. Quando a parada vai pra televisão, cara, o alcance costuma ser, tipo, absurdamente maior do que na internet, cara. Ainda assim, mesmo com um canal com milhões de visualizações, cara, tipo, a televisão alcança a mesma coisa, tipo, num espaço muito mais curto, assim. É verdade. Com certeza, cara, com certeza, assim, eu falo isso porque aqui em casa eu tenho até TV por assinatura, mas minha mãe se mudou, né, aí eu deixei meu aparelho com ela, tô sem TV por assinatura. Então, minha TV tá sendo bastante YouTube, assim. Mas no trabalho, e todo mundo que você conversa, cara, só comenta sobre as coisas que passam na TV, sabe? É um ou outro que vê uma série, que acompanha uma série, às vezes baixa, ouvindo na TV por assinatura, mas a TV aberta ainda é uma parada muito absurda, cara. Tipo Masterchef, eu nunca tinha visto essa porra e é um negócio aqui no Brasil que tomou conta de tudo, sabe? Então a TV ainda é muito forte, cara, não tem jeito. A internet, o próprio Thiago, ele foi questionado, né, sobre a questão do tempo de programa, ele falou que ele gosta desse formato de 15 minutos, que talvez se ele fosse aumentar, aumentaria pra no máximo 18, porque a ideia dele é justamente expandir os horizontes do programa pra internet, entendeu? Que é pra poder abraçar mais gente e deixar de ser também aquele programinha que passa só ali no sábado à noite, entendeu? E ter um conteúdo mais regular. É, e a Globo tá mole, né, cara? A gente podia muito bem, tipo, botar essa porra meio que meio caro, meio que dividir, seja 15 minutos mesmo, mas dividido aí, tipo, dentro do programa da, sei lá, da Fátima, sei lá, um horário que a molecada vê, porque é foda, né, cara? De manhã só tem essas porra de cozinha, porra, esses programas frutos de, assim, que, pô, não apetece ao público mais infantil, né? Ou adolescente. Podia botar meio de um horário desse daí, cara, 15 minutinhos pra matar a Globo, e é, pô, ia dar uma moral pro cara, mas vamos ver, eu acho que tá fazendo meio que o termômetro, entendeu? Se, pô, se o Madrugada ele atingir uma galera legal, eu acho que ele consegue outras coisas aí no futuro, vamos ver. Eu acredito nisso também, cara. Vamos torcer pra dar certo. Já tá dando, né? Já tá dando. É, e um detalhe que o Mota comentou aqui, cara, que foi que o primeiro convidado do programa do Thiago Leifert foi o Wendell Lira. Pra quem não sabe, o Wendell Lira é um ex-jogador de futebol. Ele, esse ano, conquistou um dos prêmios mais importantes do esporte, que ele ganhou o título de gol mais bonito. O nome do prêmio é Prêmio Puskas. Ele ganhou esse prêmio esse ano. Ele competiu com o Messi, só pra galera ter uma noção aí. E a entrega desse prêmio, ela acontece junto com o prêmio da Bola de Ouro e etc. Então, no dia que ele foi receber o Prêmio Puskas, ele tava ao lado de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e toda a turma de superastros do futebol. Só que esse cara que ganhou esse prêmio de gol mais bonito do ano, do futebol, no mundo todo e etc. Parará, agora em 2016, largou o futebol. E ele largou o futebol pra fazer o quê? Quem sabe dizer? Então, cara, ele largou o futebol pra virar youtuber, cara. Pra jogar FIFA no YouTube. O que foi uma parada que o pessoal ficou muito impressionado, sabe? Mas que, na verdade, faz total sentido, né, cara? Faz total sentido porque ele joga muito mais FIFA do que jogava na vida real. É verdade. Ele é realmente bom. Ele era um jogador qualquer coisa, cara, de futebol, sabe? Mas de FIFA, o maluco é um monstro, assim. Na festa de gala da FIFA, ele foi convidado pra jogar com o campeão mundial, né? Na verdade, ele só foi convidado porque o Messi e o Neymar recusaram o convite, né? E falaram assim, não, vai ser legal. E aí ele meteu 6-1 no cara. Foi uma sapecada absurda que ele deu no campeão mundial, sabe? Incrível. Caraca, então é respeito esse maluco, hein? Não, ele é muito bom, cara. Exatamente. E o campeão mundial tava jogando de Barcelona, não era assim, tipo, ah, o cara tá jogando aqui com o Fluminense, entendeu? Pô, então vou te falar uma parada. E aí achei foda, hein? Porque assim, eu tinha visto essa história, eu não fico assistindo muito o canal do YouTube, né, cara, assim, tipo, eu não nego que faz gameplay, mas, pô, eu já sabia que tinha rolado isso daí em relação a esse cara. Falei, não é possível, cara, aproveitando a fama dele, o caralho, pra poder, pô, tá no YouTube. Depois você fala que o cara joga pra caralho, pô, não, agora eu me respeito. Bem. E assim, joga, cara, muito. Vou te falar, o maluco tá correto, porque é o seguinte, né, o FIFA é o jogo de esporte mais jogado no mundo hoje. E o cara joga pra caralho, fazendo um canal pra essa galera que curte, né, FIFA, porra, o cara foi malandro, velho, o cara mandou bem. A carreira dele no futebol nunca decolou. E mesmo depois do prêmio, ele andou muito mal, assim. Ele chegou a ser, tipo, dispensado no clube que ele tava. Aí foi contratado pelo Vila Nova, se não me engano. Acabou, tipo, sendo dispensado de novo, largou a carreira de futebol e foi pro YouTube. E ele já declarou que ele tá ganhando mais como YouTuber do que ganhava como jogador de futebol, cara. Isso, caralho, é impressionante, e assim, cara. E ganhar dinheiro hoje no YouTube tem que ser picaça, hein? É difícil. Pra ganhar dinheiro hoje no YouTube, sim, tá foda. Ele era líder do ranking sul-americano, cara, de FIFA, sacou? Era campeão goiano, mas era sinistro, cara, sabe? Fazia todo sentido ele se virar pra isso, sacou? Recebeu um convite que foi maneiro, falou, cara, você muda aqui pra Porto Alegre e vem aqui trabalhar com a gente. Acho que o maluco não teve nem muito o que pensar, sabe? Ele gostava de jogar videogame desde antes de gostar de futebol, sacou? Pô, aí bate palma pra esse moleque, bate palma pra esse cara. É bom, o canal dele não é só de gameplay, não. Quem joga FIFA, ele dá várias dicas legais. Pô, maneiro. Aí, ó, Aro Mota aí mostrando as fontes dele aí, ó. É uma delas, também. Aí, ó, o Mota, tá vendo a oportunidade, né? O maluco era bom lá de FIFA, né? Jogava futebol, fez o canalzinho. Pode fazer um canal aí, pô, pra dar uns birubiru na de perereca, né? Aí. Eu não entendo nada disso, cara. O cara é muito bom no FIFA. Ah, porra. Eu não vou falar nada a respeito da fama do Mota. Porra, porque... esse poder Jedi aí é sinistro, meu irmão. Eu só posso dizer que eu gostaria de ter aprendido com ele quando era jovem. Porra, mas tipo, tinha que ter conhecido o Mota quando eu tava solteiro. Mas, tipo assim, o Wendell, ele virou só youtuber ou ele virou competidor também? Porque tinha escutado que ele ia virar competidor. Ele compete, beleza, mas ele compete mais. Eu não vejo ele participando de campeonato. Eu vejo ele participando de campeonato online. Aí ele anunciou, né, que ia ter investido pesado na profissionalização do FIFA como esporte, né? É, o Wendell Lira até que tem algum envolvimento com alguns campeonatos mais sérios, assim. Teve um campeonato oficial agora de FIFA 17, que foi a Hero League, e um dos caras que ganhou, que foi o cara que ganhou no PlayStation 4, foi o Lucas Vieira, que é amigo do Wendell Lira, só que ele tava representando o Goiás e foi campeão. E o outro campeão foi o Michel Ribeiro, no Xbox One, né? Que representava, obviamente, o Vascão, né? Então, o Vascão campeão aí de FIFA 17, é só pra constar. Ele foi de qual divisão? Teve graça não. Não, tá quieto, tá quieto. Essa piada é pra outro podcast. Mas pensando aqui em outros destaques que consigo recordar aqui desse ano, uma coisa que me chamou muita atenção, cara, foi que pela primeira vez a Video Games Live tocou músicas da trilha sonora de um jogo brasileiro, cara. Foi o Horizon Chase, que é aquele jogo da... Aquiris? É da Aquiris esse jogo? Aquiris. Acho que é, né? É da Aquiris, então. E... Eu nunca lembro se é Aquiris ou Aquiris. É, eu também não, por isso que eu fico receoso de falar. Mas aí a galera que tá ouvindo sabe qual é e consegue identificar. Pra quem não se lembra, ele é aquele jogo que parece muito com Top Gear. Ele foi inspirado em Top Gear, na verdade. E os caras conseguiram... É, porque na verdade os caras conseguiram trazer o autor das músicas do Top Gear pra fazer a trilha sonora do Horizon Chase. Foi uma parada inacreditável, assim. Ter as músicas do seu jogo tocadas na Video Games Live é realmente uma conquista muito grande, assim. Porque, cara, é um evento que toca Mario, Zelda, Metroid, que toca Warcraft, toca Journey, toca só um jogo gigante, God of War, sabe? Você ter lá o Horizon Chase, sabe? É uma parada muito, muito relevante. E eu acompanho sempre, né, a Video Games Live, fico por dentro do evento, por um motivo muito especial, porque foi na Video Games Live que eu conheci a galerinha do Baixo Frente Soco, cara. Olha só que maravilha, eu conheci o Pivô. Caraca, do PH, exatamente, né, Video Games Live. Então, pô, é uma parada que eu sempre acompanho, sempre procuro estar por perto. Mas aí, ó, nada é por acaso, meu cara, você. Os caras também não são bobos, porque aqui, música de Top Gear, só aqui no Brasil que deu um pira com essa porra, porque... Verdade. É nos poucos lugares que o jogo realmente fez um sucesso do caralho. Então eles vieram, porra, tem musiquinha nova, né? Tipo Top Gear, vamos pro Brasil, vamos tocar essa porra aqui. E outra coisa maneira. Quem tem Android aí, agradeço o Titi aqui, tá? Porque eu conheço a galera que fez esse jogo, assim, os dois caras são meu brother. Mas tu vê, conheci os Lecture Online Age lá na década de 90, Danone e o outro parceiro lá, o Rodrigo. Falei, bom, meu irmão, se lançar essa porra pro iPhone, tem que lançar pro Android. Aí encheu o saco dos moleques, aí eles começaram a estudar lançar pro Android e depois lançaram, porque inicialmente saiu pro iPhone e depois de mó tempão que eles viados lançaram pro Android, entendeu? Pô, mandou bem. O jogo dos moleques é do caralho, bom pra caceta mesmo, né? Porque é brother não. Os moleques, pô, se fuderam pra esse jogo aí, eles se dedicaram pra caramba. E é legal ter reconhecimento, né, cara? Eles também ganharam, acho que o melhor jogo mobile também do ano passado, esse ano. É, ganharam vários prêmios, cara. É, eles ganharam o melhor jogo no Big Festival, pô, que é o maior evento de games indie da América Latina, pô, na quarta edição agora esse ano. Tinha um jogo muito bom concorrendo, cara. Super Hot tava concorrendo ali, né? E é maneiro que eles são meio que brothers de faculdade. Todos eles faziam ciência da computação lá na Federal lá do Sul, né, de Porto Alegre. Se conheceram lá, os da faculdade se juntaram, fizeram o estúdio e, pô, cara, tô mandando ver. E, pô, muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Quem não jogou ainda, joga, que é um joguinho muito bom, cara. Em todos os sentidos. Fora a música, artisticamente, o próprio gameplay do joguinho é bem legal, cara. Quem gosta de joguinho antigo, vai fundo que o jogo é bom. Pode escrever. O jogo é muito bonito mesmo, muito bem feito, cara. Os caras estão de parabéns. Agora, o que realmente me impressionou esse ano, cara, foi o espaço que os esportes tiveram na televisão, sacou? E ESPN e Sport TV transmitiram partidas de esportes, cara, esse ano, e foi muito maneiro. Caramba. A final da Evo, cara, foi transmitida na ESPN, cara. Quem diria que isso ia acontecer, assim? Tipo, quem imaginava que ia conseguir ver uma coisa dessa? E sabe qual foi a parada mais maneira de tudo? É que o narrador foi o nosso querido Pedro Falcão, cara, do Navio Pirata, que é amigo da galera do Baixo Frente Soco, amigo do Pivoto, e é amigo do pessoal que tá gravando aqui. Porra, foi muito maneiro, cara, ver o Falcão na televisão, entendeu? Narrando Street Fighter e ensinando pra galera aí como é que se faz, cara. Foi muito legal mesmo, cara. E a estrutura toda da transmissão é uma parada muito impressionante, né? Eu, particularmente, nunca imaginei que isso fosse acontecer algum dia. Pois é, cara, acompanhei a transmissão inteira, foi bem divertido, assim. A minha esposa, que não gosta de videogame, acompanhou a transmissão inteira comigo comentando, cara. Maneiro. Não, foi a primeira vez que teve uma final, assim, narrada em português, né? Porque quando passava raramente algum programa de esporte na televisão, então era sempre, tipo, com uma narração original lá e uma legenda meia boca, sacou? Alguém traduzindo por cima, então, porra, foi maneiro agora, com essa estrutura toda que montaram. Então, isso que eu ia falar que eu achei maneiro, eu também mal acreditei, né, me falou assim, pô, põe no SPN agora aí, canal tal que tá passando, botei e realmente tava. E assim, o que eu achei maneiro é isso que vocês falaram. Normalmente, quando ele vai botar a parada de games, sempre aquele negócio meio que, porra, meio zoado, a produção meio mais ou menos, né? Não, cara, é padrão ESPN mesmo, como se fosse com a final, sei lá, de judô, de rugby, qualquer outro esporte, assim, sabe? A parada bem estruturada mesmo, como se fosse qualquer outra programação do ESPN, assim, de relevância, sabe? Então, pode realmente, crer. Cara, porra, foi foda, velho. Foi foda mesmo, sabe? Foi bem legal. Pode crer. Uma parada que me impressionou muito, cara, foi ver o LOL na Sport TV. Porque o que acontece? Um dia, tô mudando de canal e vejo que tá passando LOL na Sport TV. Eu falei, ah, deve ser alguma matéria. Aí outro dia eu tô passando de novo LOL na Sport TV. Eu falei, cara, os caras estão realmente transmitindo LOL, cara. E aí o que eu fiquei mais surpreso foi que no meio da transmissão eu vi um amigo meu, cara, de faculdade, o Bruno Colosimo, tava lá, tipo, transmitindo, comentando. Eu, pô, fiquei felizão de ver que, assim, a nossa galera, tipo, pessoas que a gente conhece, estão aparecendo na TV falando de joguinhos, cara. Bruno Colosimo na Sport TV, Pedro Falcão na ESPN. Pô, assim, não tá tão distante assim, entendeu? Da galera que produz o conteúdo de games na internet, um dia tá na televisão, entendeu? Fazendo o que mais gosta. Eu acho que no caso da Sport TV foi mais impressionante ainda, né, cara? Que a ESPN tem toda uma estrutura que vem lá de fora e tal, mas o Sport TV é uma emissora nacional, né? Eu fiquei muito impressionado. E a qualidade também foi, não ficou devendo nada pra ESPN, foi muito bom. Na verdade, eu tava vendo aqui que uma das partidas de LOL, cara, na Sport TV, teve o alcance de mais de 1,5 milhão de pessoas, cara. Mais de 1,5 milhão de espectadores, sacou? Sentados em casa vendo, tipo, uma partida de videogame. É difícil de imaginar isso acontecer. Chacal Júnior, você sabe que evento foi esse? Você sabe o que tava sendo transmitido? Qual era o evento de LOL que tava rolando? Cara, então, pelo menos de LOL que eles estão transmitindo, por enquanto, são só as finais do Campeonato Brasileiro. E, tipo assim, o interessante desse 1 milhão é que, tipo assim, se você for ver os dados da transmissão pela internet, somando todas as streams que eles dividem por YouTube, Twitch e tudo mais, dá algumas centenas de milhares. A parada vai pra televisão, bate 1 milhão fácil, entendeu? É, e corroborando com isso que o Chacal Júnior falou aí, cara, a própria Globo diz que, por causa da cobertura que ela fez nos jornais e nos outros programas, mais de 50 milhões de brasileiros tiveram acesso a conteúdos do CBLOL, cara. Isso é uma parada realmente impressionante, cara. Porque 50 milhões é um número absurdo. A Sport TV passou também, cara, a final do evento de qualificação, né, pro Mundial. Que teve uma equipe brasileira que passou. A equipe que passou foi a mesma que venceu o CBLOL, não foi? Sim, foi a mesma. Foi a NTZ. Só pra esclarecer aqui pra quem conhece pouco de LOL como eu, tem uma fase classificatória pro torneio mundial que é disputada só pelos países que são menos tradicionais, digamos assim, no esporte, né? Não, tipo, a parada funciona assim. Tem as regiões mais fortes, tipo Coreia, Estados Unidos, e tem regiões mais fracas, tipo Brasil, América Latina, Turquia, que são chamadas as regiões de wildcard. Uhum. O Brasil ainda é uma região de wildcard. Como é que funciona o wildcard? O campeão de cada região, eles fazem um torneio, aí depende de cada edição do wildcard, mas geralmente o campeão, ele vai pro Mundial ou pro Mid-Season Invitational, que é um outro campeonato grande que tem no meio da temporada. A INTZ, eles foram campeões do wildcard que rolou aqui no Brasil e se classificaram pro campeonato mundial. Eles venceram pela primeira vez o wildcard, que eles já tinham passado por dois, tanto que foi bem polêmico sobre eles conseguirem passar ou não, a galera muito insatisfeita com os resultados anteriores, mas dessa vez eles conseguiram avançar e foram pela primeira vez pro Mundial. Porque, tipo assim, a NTZ é tipo o time dominante do cenário, sabe? Eles estão vencendo tudo há muito tempo, mas eles nunca conseguiram ir pra fora enquanto outros times já conseguiram, entendeu? Aproveitando, até esqueci de comentar que a Hero League, que é a liga oficial de FIFA 17, foi transmitida pela ESPN, sacou? Inclusive nos jogos finais, com gente acompanhando os jogadores, foi bem legal. E os caras agora vão disputar a etapa americana do campeonato de FIFA. Agora, uma coisa que eu tô achando impressionante, além dessas transmissões todas, são os resultados dos brasileiros, cara, nos torneios de CSGO. Cara, sinceramente, eu nem sabia que eu jogava CSGO ainda. Cara, então, CSGO é um dos jogos mais jogados no mundo agora, tá bizarro. Tem muito tempo que ninguém que eu conheço se dedica a Counter-Strike, mas, cara, assim, o cenário tá bombando e os brasileiros estão, assim, super destaques mundiais, cara. O esporte interativo, pelo que eu vi, chegou a transmitir um torneio de CSGO, que foi o torneio da E-League, né? E o Sport TV também transmitiu, pelo menos a final do ESL lá, que é um dos maiores campeonatos também de CSGO do ano. Só que o que mais me impressiona, cara, é que assim, o time dominante, o melhor time de CSGO do mundo, é um time formado só por brasileiros. No começo do ano agora, tinha uma equipe chamada Luminosity Gaming, é uma equipe americana, mas o time todo era composto por brasileiros. E eles ganharam um campeonato que é considerado o campeonato mundial. É que tipo assim, o CS ele tem os chamados Majors, que são os campeonatos mais importantes. eventos, assim. Uhum. Tem vários durante o ano. E eles ganharam, no início do ano, acho que eles ganharam pela primeira vez, pela Luminosity Game. Só que o que acontece? Pouco antes deles disputarem um campeonato, antes deles ganharem, eles assinaram um contrato com outra equipe, os jogadores. E aí, assim, isso gerou uma série de polêmicas lá, porque eles ganharam o campeonato e aí queriam renovar o contrato com a equipe atual, mas já tinham assinado com a outra equipe, entendeu? Foi um negócio que não ficou muito bem resolvido, demorou um tempo pra se acertar, mas eles finalmente saíram pra SK Game e montaram, usando o mesmo time, eles venceram mais um Major. Eu não entendo nada de CSGO, mas não tem tal do Fallen aí, Gabriel, não sei o que, tipo, ganhou o prêmio de melhor campeão, sei lá, não. Exatamente, esse cara, o Gabriel Toledo, né, que é o Fallen, ele é o capitão do time. E esse ano, cara, ele ganhou um prêmio muito importante, ele foi escolhido como personalidade do ano do mundo dos esportes, cara. Tem um prêmio famosíssimo que é o Esports Industry Awards, e ele vai premiando os destaques do ano da indústria. E o Fallen ganhou, cara, como personalidade do ano, cara, de esportes, de qualquer jogo, entendeu? Não é personalidade do ano de CSGO. E o mais impressionante também, cara, é que um cara da mesma equipe, que é o Marcelo David, o Codzira, ele ganhou o prêmio, cara, de melhor jogador de PC do ano. Cara, melhor jogador de PC. Tipo assim, não é melhor jogador de CSGO, não é melhor jogador de FIFA, não é melhor jogador de LoL, melhor jogador de PC, cara. Sendo que, pra confirmar esse prêmio dele no Esports Industry Awards, ele ganhou também o The Game Awards como melhor jogador de esportes de 2016, entendeu? Então, assim, em 2016, ninguém jogou melhor que o cara, meu irmão. Isso é uma parada muito relevante, porque, assim, sinceramente, ser melhor do mundo em alguma coisa é muito impressionante, cara. Eu, tipo, eu dificilmente consigo ser o melhor do meu bairro em qualquer coisa, entendeu? Eu acho que no meu bairro tem uma parada que eu sou o melhor aqui. Ah, é? Boa, na FIFA Azul tem uma parada aí que o Mota aí tá dominando, velho. FIFA 17, filho. FIFA 17, com certeza. Direto nas madrugadas, metendo as bolas. Não é. Cara, só fazer um comentário assim, tipo, da transferência da galera da Luminosity pra SK Game. É muito importante pra galera do Brasil, porque, tipo, a SK Game é uma das organizações mais tradicionais no esporte na Europa, tá ligado? Sim, então, exatamente. Tipo, assim, não pra qualquer time, sabe? Foi pra uma das mais importantes, assim, mais fortes. É tipo um jogador de futebol ser contratado pelo Barcelona, pelo Real Madrid. É uma equipe alemã muito tradicional já, entendeu? Os caras não são uma equipe de CSGO, uma equipe de esportes mesmo. Os caras têm investimento muito grande, é uma parada muito organizada. Apesar da equipe ser alemã, os caras continuaram morando nos Estados Unidos mesmo, né? Mudaram de casa, obviamente, porque mudou de equipe, mas continuaram nos Estados Unidos. É maneiro que tu vê que tá uma galera aí, né, cara, vivendo realmente dessa porra, tá falando cada vez mais sério, mas vamos ver se dessa vez vai, né, cara? Porque não mais falando de CS, não sei se lembra, né? Um pouquinho de tempo atrás existiu o tal do Fatality aí, que é o cara que, porra, jogava CS pra caralho e Quake 3, entendeu? E parece que de um tempo pra cá começou também essa avalanche de esporte, tava nego ganhando dinheiro, ficando rico com essa porra. O Fatality, por exemplo, botou o nome em várias peças de PC, né? Até hoje tem placas da ASUS aí com o Fatality, que é da brand dele, mas esse cara sumiu. É e verdade. Sumiu até chegar o League of Legends e o Dota 2, né, cara? Que tá começando a trazer essa parar de novo. Então, assim, espero que não seja mais uma modinha, que nem foi no passado, e possa ser um negócio realmente sério, né, cara? Vamos ver o que vai dar aí de agora em diante, entendeu? É verdade. Mas eu acho que, assim, com o aumento e com a profissionalização dos esportes, etc., com o crescimento dos esportes, o reconhecimento dos atletas vai melhorando também, sabe? Esse ano, cara, teve um atleta brasileiro que recebeu, pô, uma honra inacreditável, que foi o jogador de LoL da própria equipe INTZ, que a gente comentou aqui, que tava dominando o cenário nacional, que é o Revolta. O Gabriel Revolta, ele vai participar, cara, de uma série de documentários que a própria Riot produz sobre os principais jogadores de LoL do mundo, assim, né? Eles vão pegando os principais jogadores do ano, digamos assim, e vão fazer uma série de documentários sobre cada um, especificamente. Um dos protagonistas vai ser esse brasileiro, o Gabriel Revolta. Essa série já saiu, já tá no YouTube, é Legends Rising o nome. Quem quiser procurar aí, pode procurar, que vale muito a pena. Vamos ver, eu sou pô, cada um mole, né? A gente podia botar pelo menos um prêmio mais atrativo pros caras, porque, porra, né? Os malucos ali tem a fama, né? Nem o que digo não, né? Pessoal que diz na internet aí, né? E aí que joga LOL, essas porra aí, é meio que bumbum guloso, não gosta muito da sua. É, não convido. Eu também não, cara, na internet. Tá falando onde isso aí? Ó, até a Debs, porra, tá aí, né? A Debs, porra, a musa aí, né? Vai ter um canal aí maneiro também. Pô, maneiro fala mesmo. Isso. Maneiro se a mulher mesmo. Tá falando, se a mulher tá falando, é que tem algum fundo de verdade, compadre. Mas aí, outra parada maneira esse ano aí que me surpreendeu foram dois jogos aí que, né, era pra ser mais uma lenda da indústria e saíram, né, cara? Que é o Final Fantasy XV e o Last Guardian. Alguém jogou? Cara, eu infelizmente não joguei nenhum dos dois. Ouvi falar bem e mal de Last Guardian. As coisas estão muito nebulosas pra mim a respeito desse jogo. Mas, cara, assim, sinceramente, eu tendo a jogar porque, cara, Shadow of the Colossus é um dos jogos mais impressionantes que eu já joguei. É um dos meus favoritos da vida, entendeu? Então, assim que eu tiver um pouquinho de tempo, eu vou comprar esse jogo, vou jogar, mesmo que ele não seja tudo isso que a gente passou 10 anos esperando, entendeu? Eu não joguei, mas eu vi um pedacinho do gameplay pra saber se eu ia comprar ou não, e eu não aguentei de assistir não, cara. A câmera é extremamente confusa, o troço fala rodando o tempo todo, fiquei tonto de ver, meio que desanimei, assim. Mas vou esperar a galera jogar isso, todo mundo falar que é bom, confirmar que é bom mesmo, vou jogar, mas não me impressionou muito pelo gameplay que eu vi, não. É, cara, é meio foda, né? Porque, assim, eu não tenho PS4, então eu tenho essa barreira pra poder jogar o jogo. Então sempre vai ser num console de um amigo emprestado quando, sei lá, eu tiver outra oportunidade. Mas, assim, o feedback que eu tenho é mais ou menos do Pivoto, né? Que até gravou o último cast aí, até a GG ficou meio revoltada com ele, né? Que a GG encara mais com um joguinho de animal de estimação e o Pivoto tava encarando mais ele como um jogo, né, cara? Como deveria ser. Pois é. Mas assim, o jogo tem vários problemas, né, cara? Mas só pra ele ter saído já é um milagre, porque acho que os caras foram ambiciosos pra caceta. Acho que a maior parte do time original que tava por trás do jogo já saiu fora, né? O time foi tudo desmembrado. Pô, o jogo, tu vai olhar, um jogo que basicamente é o mesmo gráfico do PS3, ele roda chorando no PS4. Isso aí me fiquei meio bolado. Um amigo meu comprou, me mostrou um pouquinho. O jogo dá slowdown o tempo inteiro, e aquele jogo de PS3 na tua cara ali, isso já fiquei meio bolado. Mas assim, eu quero jogar porque, como tu falou, cara, pô, Team Ico, os caras são foda, entendeu? Todo jogo dos caras é uma parada diferente. Tem cara ali com uma parada diferente, ter paciência, jogar, aproveitar a experiência e ver, porque Belmont é um dos poucos estúdios aí que ainda faz algo autoral e diferente, né, cara? Então eu dou valor. O jogo pode até ser uma merda, mas acho que vale a pena você tentar sentar e jogar, porque se for uma merda, eles tentaram fazer algo diferente, né, cara? É verdade. Então, isso aí eu dou valor pra caralho, meu irmão. Eu também. Hoje em dia que tá tudo tão no formatinho ali, o cara faz a coisa mais comercial possível pra ganhar o máximo de dinheiro. Você vê a galera tentando fazer uma coisa que fuja ali do padrão, é sempre, sempre bom, sempre refrescante, digamos assim. Sim, não, é outra coisa, pode ter tudo aquele jogo de defeito, mas, cara, só de você ver aquele jogo que é basicamente o de um PS3, eu acho que se tivesse lançado pro PS3 seria muito mais impressionante, é claro, mas só tu ver a animação daquele bicho, a reação daquele cachorrão maluco lá, cara, parece que é um bagulho real, assim, tipo, já ter conseguido fazer isso naquela época, eu já acho bem impressionante, cara. Os caras são bem fodas, assim. Então, vamos ver. É, gostos estão aí, né, cara? Também não pode pegar uma opinião como verdade. Pega e joga e vê o que você acha, né? Exatamente, pode crer. Pivoto tem um jogo, é só todo mundo pegar emprestado com ele. O Final Fantasy também é um outro jogo que eu não joguei ainda e provavelmente só vou jogar pra prestigiar a localização do Pivoto, porque Final Fantasy, cara, eu não tenho mais paciência pra jogar, infelizmente. Não, é aquela coisa, né, cara? É outro jogo também que dá vontade. Não é aquela coisa que todo mundo esperava, porque, cara, é muito difícil, né, cara? Você esperar a parada por tanto tempo e a parada realmente alcançar a tua expectativa. Mas parece um jogo legal, divertido, e isso aí em Final Fantasy já é uma vitória, porque, pô, Final Fantasy 13, puta que pariu. Light Returns lá, meu Deus do céu, não dá não. O 13 então, jogar não consegui não. O 15, pelo que eu vi, parece ser um jogo bem legal mesmo. Eu fiquei até surpreso, eu tava um pouquinho pessimista, me pareceu bem legal. Pois é, né? A que ponto nós chegamos de ter pessimismo com Final Fantasy, né, cara? Que era uma franquia tão premiada, tão consagrada, tão comemorada, né? É, hoje em dia você tem que ter um meio que cuidado, porque pra galera ou é bom ou é uma bosta, né? Você tem esse parâmetro hoje em dia. E tem que entender que qual é do jogo, pô, não adianta. Até porque se for comparar com tudo que tem no mercado, vai pegar o Final Fantasy XV e o The Witcher 3, pô, nunca vai chegar aos pés, né, cara? Porque além de ser um time muito mais maduro, tipo, ser outro tipo de jogo. Então você tem que aceitar a parada como é, cara. Eu falo na Fantasy Classic, se tiver saudade, tá aí pra tu jogar. Então aprecia como um negócio diferente, cara. Não tem jeito, entendeu? Não vai ter como fazer mais que jogos antigos, que fica lá a vida inteira fazendo grind em turno e o mapinha pixelado, cara. Então, sei lá, tente aí, jogue aí, vê que dá. Saudade. Pois é, falando agora, aproveitando que o Pyron puxou aí o assunto dos jogos aí que surpreenderam agora no final do ano, tem mais algum jogo que alguém quer comentar? O melhor jogo do ano, pai. Fala aí, qual foi? Pra mim foi o Doom, cara. E mais injustiça ele não ter ganhado, na minha opinião. Cara, eu ouvi várias pessoas falando isso também. Eu me surpreendi, porque... Acho que todo mundo se surpreendeu, né? É, na verdade, primeiro, eu me surpreendi pelo melhor jogo do ano ser Overwatch. Eu apostava minhas fichas no Uncharted 4. Por que você acha que o Doom merecia ser o jogo do ano? Então, vamos botar... Vamos dizer o que faz um jogo, né? Um jogo, em geral, é jogabilidade, é parte técnica, trilha sonora e, vamos dizer, enredo. Vamos dizer assim, dependendo do peso de cada um, o jogo pode ser bom ou ruim, né? Mas, cara, esse Doom, ele é impecável em todos os sentidos. Primeiro, o gráfico de FPS, eu achei um dos mais impressionantes que o pessoal já viu aí nas últimas gerações de consoles, que é um salto absurdo. O jogo roda fluido nos consoles, no PC, não é um jogo tão pesado. Jogabilidade impecável, um jogo que, cara, você começa a jogar e tu não para, é divertido, é cativante, o level design é muito foda, eles fizeram o dever de casa direitinho, o sistema de upgrade, cara, tudo como o jogo se comporta é muito legal, o jogo é divertido, a própria história, né, aquela coisa, não é um, sei lá, um Call of Duty, mas, cara, faz seu papel bem legal, e o jogo, assim, cara, é isso aqui, vamos botar, vamos pegar aquela coisa antiga e vamos atualizar, eles conseguiram fazer isso muito bem, eles brigam com eles mesmos, tipo assim, o jogo tá, sei lá, o ritmo perfeito, cara, não cansa, o multiplayer ainda é bem legal, assim, os caras fizeram um jogo impecável, todos os pontos que você vai olhar no jogo, o jogo, cara, é bem feito, ah, gosto de multiplayer, cara, vai jogar multiplayer há muito tempo, gosta da história, tu vai jogar uma história pra caramba, o gráfico de cair a boca, cara, e só o fato que é o mais importante na minha opinião, que é jogar, cara, não tem nenhum FPS esse ano que de jogabilidade barra esse jogo, é muito legal, cara, é muito maneiro mesmo, assim, caramba, me surpreendeu. Tô comprando aqui agora, cara, já tô comprando aqui porque, pô, pela tua descrição aí, realmente é um negócio aí inacreditável. Eu preciso muito jogar esse jogo também, porque são só elogios, cara. Não tinha imaginado que tinha chegado nesse nível, mas se é por aí, eu vou dar uma chance, sim, com certeza. Eu ouvi falar muito bem desse jogo também, cara, assim, foi uma parada que me surpreendeu bastante, mas assim, você acha que a jogabilidade dele tá melhor do que a do Overwatch? Então, cara, então, eu tenho esse problema com o Overwatch pra caramba, assim, quando ele foi eleito o melhor jogo do ano, na minha opinião, tá, assim, tudo bem que eu não joguei o jogo, pô, pra caralho a fundo, joguei uma hora e meia, mais ou menos, assim, mas joguei basicamente uma hora e meia e não, assim, nunca mais toquei no jogo, nem cogitei em comprar, porque pra mim ele é um Team Fortress 2 update, cara, assim, ele não tem nada demais, assim, ele não fez nada, ó, meu Deus, cara, ele só pegou um padrão que tava no mercado já, meteu um selinho Blizzard ali na parada, que a Blizzard, pô, não é um jogo ruim, é um jogo bem feito, mas ele não fez nada, tipo, você não espera de fazer, é um jogo normal, jogabilidade, cara, padrão, Team Fortress, esquema de classe, aquela coisa que, pô, é a forma do sucesso hoje em dia de qualquer jogo aí online, pô, só que você paga e você tem aquele esquema meio que de freemium, assim, fora ser um jogo, entre aspas, competente, não vi nada demais nele, cara, nada, não tem um ritmo, não tem, sei lá, não tem a parada que de um FPS legal, assim, sabe, é um Team Fortress, e assim, o Team Fortress é ruim, não, o Team Fortress 2 é um jogo bom do caralho, joguei anos, isso aí, só que tu vê um jogo que é basicamente a mesma coisa, sabe, tipo, vou dizer até que todo mundo que jogou tá pra te falar aí que é um sucessor espiritual, né, é o jogo do ano, pô, meu mal, o jogo não tem o modo história, o jogo não tem nada, é um multiplayer, e se fosse um jogo multiplayer que tivesse feito algo que o cliente tivesse feito antes, então beleza, não, o cara revolucionou o gênero, fez algo muito diferente, pô, agora tá muito mais maneiro, não, cara, ele só fez algo que todo mundo já tem feito há anos, então eu acho injusto, cara. Defendendo um pouco, assim, o pessoal diz que você tem um número muito grande de classes, sabe, e cada personagem, ele funciona de um jeito muito diferente dos outros, então você tem muitas formas distintas de jogar o jogo, e se você não é o cara topzão de FPS bolado que joga Call of Duty pra caramba, você também consegue se divertir, porque você consegue fazer estratégias diferenciadas que não exigem tanta velocidade de mira, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Você consegue fazer com que muito mais pessoas consigam se divertir jogando por conta das diferentes estratégias e tal, e eles conseguem fazer isso de uma forma muito balanceada, o que é impressionante para um jogo com um número de classes tão grande. Talvez isso ajude também a fazer esse jogo o sucesso que ele é. Agora, saindo um pouco dessa discussão de melhor jogo do ano ou não, entrando só aqui no aspecto de fazer uma coisa que revolucione, ou que seja surpreendente, que tenha mudado um pouco a expectativa das pessoas, cara, o que me surpreendeu esse ano mesmo foi o FIFA 17, cara, por incrível que pareça. Porque o pessoal sempre diz, não, FIFA todo ano é a mesma coisa. Mas esse ano, cara, o FIFA trouxe um modo história, cara. Que é um modo história de um jogo de futebol, cara. Quem ia imaginar uma coisa dessa, entendeu? Sendo que não é um simples modo história em que você, tipo, cria o seu próprio personagem e vai jogando com ele até ele ficar importante, entendeu? Ele tem uma história densa de um personagem que é real, que passa por problemas, dificuldades, passa por uma série de coisas. Tipo, é uma história que tem emoção, é uma história que tem apelo, entendeu? E assim, foi muito bem feito. Cara, a animação é muito bem feita. Tu jogou, é maneirão mesmo? Eu não joguei. É legal. Cara, é bem jogar, bom. É maneiro. É bem bom. Assim, se você considerar que é um jogo de esporte e que é a primeira vez que tá sendo feito pra um jogo de futebol, é impressionante, entendeu? Assim, não é um jogo BioWare style, sacou? Que você vai ficar super impressionado com a história nem nada do tipo, mas é assim, é muito além da expectativa que eu tinha quando eu ouvi dizer que ia ter um modo jornada no FIFA, entendeu? Quem joga se importa, tu compra o bagulho do cara, tu compra o barulho, tu fica tenso. Só voltando um pouco, quem fala que FIFA é igual todo ano, normalmente é quem não joga, né? É verdade. O jogo muda bastante na jogabilidade, assim, quando muda, sempre tem de um ano pra outro, você precisa de um períodozinho de adaptação, porque é diferente o jogo. Eu acho que do ano passado não foi tão bom, assim, foi mediano. O 17, pra mim, no meu gosto, né, muito pessoal, tá, é um melhor FIFA dos últimos 5 anos. Cara, eu não discordo disso não, e eu vou dizer que esse ano ele tá bem diferente do ano passado, porque eles mudaram a engine do jogo, então, entendeu? Eles passaram a usar a engine Frostbite, que é a engine que é usada no Battlefield, né? É isso? Eu tô enganado. Isso. Então, exatamente. E eles passaram a usar essa engine justamente pra poder fazer o modo jornada. Então, assim, isso mudou toda a física do jogo. Tá muito diferente, assim, a jogabilidade em relação aos anos anteriores. Claro que eles tentaram manter o máximo possível da familiaridade pro jogador, né? Pra você não também parecer que você tá jogando um outro jogo e ter que aprender tudo do zero. Então, assim, se você era bom em FIFA antes, você continua sendo bom em FIFA. Não é que você tenha mudado de jogo. Mas ele tá bem perceptível a diferença, sabe? Tá muito interessante mesmo. Esse negócio de nego falar que é tudo igual, mais ou menos é aquela galera, né? Que não sabe jogar, que nem jogo de luta. Ah, é da Hadouken e Shoryu, que mesma merda. Não é bem assim, né, cara? É o cara que vê o online do Battlefield do Call of Duty, acho que é a mesma coisa. Pois é, a pessoa não consegue distinguir. Se eu olhar lá o Dota agora, pra mim é a mesma coisa. Parece é o cara que joga. Pois é, verdade. Mas muda, eu não sei se justifica lançar todo ano, mas que muda de um jeito para outro mundo. Cara, eu acho que justifica sim, porque tem uma diferença de features, algumas coisas que vão mudando a jogabilidade ao longo dos anos, que eu acho que se você fizesse um lançamento com 2 anos de distância, a mudança ia ser tão grande que ia gerar estranheza pros jogadores. Porque quem tá muito acostumado já sente um pouco de diferença cada ano que muda, entendeu? Sim. E o cara tem que ficar se acostumando com as novas mecânicas. Assim, cada ano evolui um pouquinho. Se lança todo ano, cara, eu tenho certeza que o nego vai reclamar, cara. Ah, com certeza, cara. Sem dúvida. Eu seria o primeiro a reclamar. E assim, sinceramente, eu acho que vale a pena porque, cara, não é tão ruim assim pagar por um novo FIFA todo ano, porque o FIFA é o tipo de jogo que você joga muitas horas, né, cara? Você joga dezenas, talvez centenas de horas por ano. Então, assim, é um valor que é muito justificado. Melhor do que você pagar um preço cheio num jogo que você vai jogar 4, 5 horas, às vezes 8 e acabar, então. É um bom momento. Mas assim, botando o dedinho no toba de você aí rapidinho, dedando vocês aí por trás, cara, assim, ó, foda que, tirando esse ano que realmente mudou toda a engine do jogo, etc, apesar de vocês falarem tudo isso daí, várias dessas modificações rolava via patch, né, cara, você não precisava comprar um jogo cheio, e porra, fala assim, beleza, vai comprar um jogo cheio? Beleza, de novo, só que, cara, nada justifica tu fazer teu Ultimate Team de novo, pô, tu tem uma conta online, tem que comprar a cartinha tudo de novo, cara. Isso aí é meio zoado. Não, assim, não sei se a parada é tão simples assim, porque, por exemplo, questão de licenciamento de time. Pô, você conseguiu licenciamento, sei lá, pra ter o time num ano, vai lançar 17 pontos do time, é uma coisa. Agora, se você lançou por patch, você não consegue o time, você tira o time no patch, assim, sem mais nem menos, no meio do ano, sei lá, assim. Pode crer. Não é tão simples assim não, cara. É verdade. Tem um outro fator também, que é o custo, né, de produção. O desenvolvimento de um jogo como o FIFA é muito caro, caríssimo. A equipe da EA que desenvolve o FIFA é gigantesca. Então, se você deixa essa galera desenvolvendo e começa a lançar as evoluções como patch, você tá deixando de ganhar dinheiro. Porque o faturamento anual do FIFA é um negócio impressionante, assim. É o jogo de esporte mais vendido no mundo. Pra eles, comercialmente, é muito importante manter esse dinheiro rodando pra manter um investimento alto na evolução do jogo, sacou? E aquele modo Ultimate Team dá de dinheiro pra EA, uma parada absurda. Eles podem parar de fazer tudo só fazer o FIFA. Então, eu ouvi dizer uma vez, cara, que o dinheiro que a EA imaginava receber pelo Ultimate Team, assim, era X. E o que eles receberam, cara, foi um negócio totalmente além de qualquer expectativa deles, entendeu? Foi muito superior ao que eles esperavam. Então foi um sucesso inacreditável e parece que os caras vão investir nisso por muito tempo ainda, entendeu? É uma receita que tá dando certo. E eu acho que eles não vão largar esse osso aí tão cedo. É, enquanto o Rodrigo continuar comprando essa porra todo ano, eles vão lançar a porra. Cara, eles podem contar comigo. É, vem por aí, cara, vem por aí. Eu acho que recomendo. A única coisa que faz o Rodrigo parar em casa é não comer buceta. Para de ser um cara apaixonado, cara. Tá bom. Tá certo, tá certo. Apaixonado. Então, alguém mais? Alguém curtiu muito algum jogo esse ano? Achou que teve, que algum jogo teve destaque, foi importante? Não, eu preciso falar. Ratchet Clank, jogaço, cara. Eu joguei assim, totalmente despretensiosamente. O jogo me cativou. É um gráfico absurdo, a jogabilidade é absurda. É extremamente divertido. Jogo do ano. Tem que jogar, é obrigatório. Que quem isso, puder. Rapaz? Tem é, um jogo, é um jogo barato. É um jogo, tá baratinho. Eu comprei por R$39 na promoção aí há pouco tempo. E vale muito a pena. Aí, tem que ver o filme antes ou não? Saiu o filme, Não, pode jogar o jogo, é, pô, redondinho, sensacional, a localização excelente, gráfico absurdo. Tem tempo que eu não me diverto tanto assim jogando videogame, sério, tirando FIFA. Pô, tô comprando aqui agora também então, cara, com certeza. Boletado. Bom, acho que com isso a gente pode seguir pro final do programa, né? Eu sempre quis ouvir a musiquinha do Sonic chegando logo depois da minha voz, então bora lá. Nada a ver isso aí, mas assim, chegando no final agora, galera, eu queria saber de vocês aí as considerações aí finais, que os senhores esperam aí pro ano de 2017. Digam aí, Pairon, começa pra gente aí, o que você acha de interessante que vai rolar nesse próximo ano? Pô, 2017 tem que rolar primeiro o churrasco da galera. Essa porra vai virar um mito aí, que a porra vai virar quem é o novo do Knuckle Forever, isso não pode acontecer. Promessas vazias, cara. Segundo nome do Baixo Frente Sur. Agora, pô, bagulho sério mesmo. Tinha que rolar aquele Baixo Frente Futebol, né, cara? Pô, foi muito maneiro aquela edição lá. Que saudade. Foi maneiro mesmo, cara. Porra, aí. Vamos achar isso aí. Ó, quebrei o pé, o Mota aí destruiu o celular. Última coisa que eu lembro. É verdade. O Bobo destruiu o Google Gustavo. Só tem momentos marcantes, cara. Cheio de momentos marcantes. Mas foi o Google Gustavo que se destruiu, cara. Deu um carrinho no pombo e se machucou. Cara, foi excelente esse dia, cara. Pô, bom momento. Pô, foi muito maneiro, cara. Vamos fazer. Vamos fazer o Atlético onde tá. Cara, foi a última vez que eu joguei futebol, hein, cara. De lá pra cá, não joguei mais nada. Calma aí. Você não jogou futebol, você tava lá. É, já tava na quadra. Futebol, né, cara? E alguém mais tem alguma previsão aí pra esse ano? Esse ano que tá de 2017? Eu tenho, cara. Eu prevejo que esse ano vai ter FIFA 18. Pô, cara, sensacional, cara. Eu não esperaria. Tô juntando dinheiro, hein? Agora, antes de finalizar, eu queria pedir pra alguém fazer aquele jabazinho esperto maroto do Baixo Frente Soco. Então, vamos lá. Facebook.com/grupos/ Baixo Frente Soco, o grupo da galera, né? Site baixofrentesoco.com, porra, isso aí é nóis. YouTube.com/ Baixo Frente Soco, porra, não tem como esquecer, molezinha. Patreon secretão, tem que procurar, né, cara? Tem que procurar, se tu for esperto, acho. Qualquer um que tem um pouco mais de malícia e sagacidade, acha, mas se achar, tem que virar patrão. Se você não achar, você tá errado, cara. Se achar, tem que contribuir. É isso aí, galera. E, pô, o e-mail, né? Eu gosto de jogos@baixofrentesoco.com. Bom, obrigado aí a todo mundo que tá ouvindo esse programa até o final. Obrigado aí a todo mundo que dedicou seu tempo a gravar esse programa aqui. O Pairon, o Chacal Júnior, o Robinho, o Almota. Valeu mesmo, galera. Obrigado aí. E a gente queria agradecer também ao Baixo Frente Soco, que, pô, toda semana traz aí entretenimento pra gente, traz diversão, traz felicidade, amor, e, pô, a gente que acompanha o Baixo Frente Soco há muitos anos, fica feliz em ver que a história continua, e a gente espera que ela continue por muito tempo. Porra, é não, mas aí, tem que bater palma pros moleques, ó, voltou, saiu do alto aí, ó, isso aí, bateu de saquinha, pô, aí, tudo que podcast de raiz continua, né, já, pô, fora aí o Nerdcast, acho que o Baixo Frente Soco é o podcast mais antigo da ativa, cara. Outros aí já saíram, já formaram outro podcast, outra galera. Eu acho que só nesse bonde tá o MRG, o Baixo Frente Soco e o Nerdcast, cara. O resto do mundo já peidou, foi virar youtuber, um galera que é de raiz, assim, de moleque aí, que, pô, faz aí a parada porque gosta mesmo. Então, ouvinte, vamos aí, pô, permanecer junto em 2017, né? Eu não acho. Boa. É, é muito bom. É um patrão secreto, pode dar, cara. É isso aí. Bom, alguém aí quer encerrar aí, aproveitar a oportunidade pra mandar um beijo pra Xuxa aí, mandar um beijo pra alguém, não? Não, se não mandar beijo pra alguém, vai ter muita gente triste.